com o secretário municipal de Esporte e Lazer aqui de Foz do Iguaçu, secretário Anderson Andrade. Bom dia, secretário. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? E olha, chuva bastante forte em vários pontos aqui de Foz do Iguaçu. Teremos marcado mais uma vez aqui na cidade um evento de MMA, o Jungle Fight, estará presente aqui na nossa cidade? Isso mesmo, Guilherme. Nós conseguimos, né, novamente trazer o evento do Jungle Fight para cá. O ano passado já foi um grande evento, né, que a gente conseguiu captar para a nossa cidade. E esse ano, da mesma forma, né, um evento que é o maior evento da América Latina, perdendo unicamente a nível mundial para o UFC. Eventos de MMA, né, com transmissão ao vivo aí para todo o Brasil pela Sport TV, canal Combate também. E principalmente, eu acho que a questão da valorização dos profissionais, né, dos atletas, né, a gente, a pedido do prefeito Reni Pereira, que valorizasse e desse oportunidade para os atletas da nossa cidade. Então nós vamos ter 3 atletas de Foz do Iguaçu aí no card, do Jungle Fight, e também a pedido do Reni a questão da não cobrança do ingresso, né? Então a gente vai estar recebendo 1 quilo de alimento, né, não perecível, para contribuir na questão social. E a partir da semana que vem já estaremos fazendo a troca aí dos ingressos para os alimentos no evento do Jungle Fight. E era isso que eu ia perguntar mesmo com relação aos ingressos, porque a gente sabe que esse é um evento que atrai bastante atenção e a capacidade do ginásio Costa Cavalcante, que será o local que vai receber este evento, ela é limitada com relação até ao interesse gerado pelo evento. Como é que vai ser feita essa troca do quilo de alimento pelos ingressos? Vai ser feita de forma antecipada ou no dia do evento? Não, Guilherme, vai ser de forma antecipada. Nós estamos só definindo o local da troca do evento, justamente para não ter esse problema de aglomeração no dia, porque já estão nos ligando bastante também a questão dos ingressos, né? A procura, a busca pelos ingressos. Então nós vamos fazer de forma antecipada, né? Provavelmente a partir de segunda-feira nós já estaremos aí com um ponto de troca que estamos definindo para a questão da troca do alimento pelo ingresso para o evento, para não ter esse tipo de problema, que a procura pelos ingressos é grande e a gente não quer ter nenhum tipo de problema em relação a isso. Neste evento Jungle Fight, teremos aí como luta principal, inclusive sendo divulgada pela organização do evento, confronto entre Mário Israel e Jonas Bilharinho, um evento marcado aí para o próximo sábado, dia 29 de março, aqui em Foz do Iguaçu. E como você disse, é um incentivo para que atletas locais participem neste evento, com a participação aí de iguaçuenses no card de lutas. Como é que a Secretaria de Esporte acompanha também essa questão das lutas, das diferentes modalidades de lutas aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Então, nós temos ajudado aí mais de 85 modalidades esportivas, né, na nossa cidade, e entre elas, basicamente, tem as artes marciais. Então, nós temos ajudado aí ao taekwondo, ao cipalkidô, ao judô, ao MMA, ao jiu-jitsu, todas as artes marciais que tem nos procurado, a gente tem procurado ajudar de alguma forma, né? Então, a gente tem acompanhado. Inclusive agora nós estamos fazendo uma licitação de compra de material esportivo aí, que estaremos, entre elas, 300 kimonos, né, para a gente justamente ampliar a nosso atendimento aí na questão social e as categorias de base das artes marciais. E o MMA vem num crescimento grande, né, desde a questão do UFC aí, com grandes lutadores brasileiros fazendo a diferença no UFC, na nossa cidade não é diferente. Então, a gente tem acompanhado isso de perto e é uma oportunidade única para que esses lutadores possam também ter uma oportunidade aí de ganhar a vida através do MMA, que está num crescimento gigante, né? Então, eu não vejo de forma diferente, nós não estamos dando todo o apoio necessário e possível, dentro, logicamente, das nossas limitações, para essa modalidade também. E essa luta principal, mais uma vez, é a questão do cinturão, e estará defendendo o cinturão na nossa cidade, né? Então vai abrilhantar ainda mais o evento do Jungle Fight aqui em Foz do Iguaçu. Vou lhe perguntar também a respeito do apoio a modalidades coletivas, modalidades de base aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Teremos, inclusive, neste final de semana agora, jogos do Campeonato Paranaense de Basquete Sub-17, masculino e feminino, aqui em Foz do Iguaçu? Isso, teremos o basquete Sub-17, né, o masculino e feminino. o basquete tem dado grandes frutos, né? Temos jogadores assim, representando a nossa cidade, foi campeã sul-americana já de basquete feminino. É feito um trabalho muito bom de base, né? A gente está dando seguimento a isso. A nossa questão e como prioridade da Secretaria de Esportes é valorizar a questão do trabalho de base e social também. E a gente tem visto aí grandes atletas despontando, né? No judô, no final de semana passada, foram 7 medalhas de ouro no Campeonato Paranaense, né? Então, a gente agradece principalmente aos coordenadores, aos professores técnicos e aos atletas pelo comprometimento e o empenho, né, de cada um nas modalidades. E a nossa obrigação é isso, fomentar o esporte amador como oportunidade de vida, como inclusão social, e principalmente na formação do caráter de cada um, né, que é o que o esporte nos proporciona. Teremos a partir da noite de hoje aqui em Foz do Iguaçu, mais uma vez, a realização pelo segundo ano já do Congresso dos Gestores Públicos do Esporte e do Turismo no Paraná. Um evento que vai reunir participantes de vários pontos do estado, inclusive conferencistas, palestrantes nacionais aqui na cidade de Foz. O que é que significa para a nossa cidade receber pelo segundo ano este evento, este Congresso de Gestores Públicos? Mais uma vez nós agradecemos ao secretário de Esportes do Estado, que hoje acumula, né, a pasta do turismo também, o Evandro Rogério Romã, o qual a gente tem um relacionamento bem próximo, né, é um amigo pessoal de longa data, e de ter trazido uma vez mais esse importante congresso aqui para a nossa cidade, esse encontro de gestores. Né. Então, eu acho que para nós é um diferencial grande, nós vamos ter aí todos os secretários de Esportes e Turismo do Estado a partir de hoje, né, até no sábado aqui na nossa cidade, a questão da atualização, né, do conhecimento, da busca constante aí da melhoria de cada um para cada pasta que responde, e principalmente ganhamos no setor de turismo uma vez mais, né, é o que eu tenho falado sempre, o esporte aqui em Foz do Iguaçu, e a gente tem buscado isso na questão principalmente dos eventos, é o turismo esportivo, né, então mais de 2.000 pessoas estarão na nossa cidade a partir do dia de hoje até no final de semana aí. Foz do Iguaçu ganha com mais um evento de grande porte como esse. Conversei aqui na CBN com o secretário Anderson Andrade, ele que é secretário municipal de Esporte e Lazer aqui em Foz do Iguaçu. Anderson, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Eu que agradeço, um grande abraço a todos.